tiene Miranda. Biggie Ugly. Isso é filosofia de rua. Descanhoso. Adiante, na rima o pensamento é constante. Sem criptonita para o alto e avante. Mira se adiante, não fique minguante. Olha a lua lá no céu e não desande nos Andes. De repente, tudo pode ser diferente. Guinada na vida, futuro crescente. Desde que repentinamente aderente, o rap mude sua mente. Então escola, aquela chance da hora. Em busca de uma vida nova, se renova. Tomé, você quer prova? Então, desova todo aquele mau pensamento. E vambora, anseia, na bola de meio maceia. Com a mesa cheia, no gueto, na aldeia. Tipo tomar banho de lua cheia. Faz bem, seu sorriso incendeia. Eu te amo, nega, e quero te ver bem. Eu te amo, nega, e quero te ver bem. Oh, nega, não se deprecie, não migue. Brinque, que o grande profeta distingue-se. Verdade não se omite, melhor longe do pó, pensamento livre. Cresça, abraça seu negão e apareça, independentemente do que aconteça. Enquanto você cresce, esqueça do mal e que toda dor desapareça. Se envolve e que a luz da lua te renove. De mente e coração jamais seja pobre. Olhe pelo próximo, é a prova dos nove. Pra ter tudo de bom sem que a paz demore. Chega, chega, chega, se sinta, se encha de boas vibrações que a vida se aceita. Meu drink é de mente, é 8 é 80. Você arrebenta. Eu te amo, nega, e quero te ver. Eu vejo os malandro, no olho a maldade, os planos bolando, fervendo. A mente do malandro é veneno, só porque o amor dela por mim vai crescendo intenso. Mas a inveja eu entendo, é que a lua não brilha pra todos os arcos do tempo, mano. É que a nega segue inovando, e quanto mais nova, mais vai me iluminando. Porque brilha na positividade firmando, fim do pranto, vejo bocas más se calando. Lembro dessa tua luz se acendendo, e desse teu olhar de lágrimas enchendo e encandecendo todos os momentos, livre dos lamentos. Eu te amo, nega.